Boa noite, estou hoje com Manuel Vieira, um candidato independente à Junta de Freguesia de Santo Ildefonso. Sei que já foi presidente desta Junta de Freguesia durante 8 anos, há precisamente 8 anos atrás, que acabou, penso eu. Mas pronto, eu entretanto, nesse tempo não estava cá, também certamente não acompanhava a cidade da mesma forma que tento acompanhar agora, por isso pedia-lhe que se apresentasse e, pronto, e referisse. E porquê é que se candidata? Olha, em primeiro lugar, muito gosto, muito prazer em ter aqui realmente agora já um cidadão aqui de Santo Ildefonso. Ainda bem que começa a aparecer a juventude aqui nesta freguesia, que é o Falta Cá. Isto parece um pouco... As pessoas interrogam-se, porque sempre estive, estou e estarei ligado a um partido político como é o conhecimento público. O facto de me apresentar como independente é o seguinte: eu tive, já tendo o mandato, que estamos, digamos, está a cessar, tive diversas pressões e convites para que eu me recandidatasse novamente a esta freguesia. E na medida de porquê? Porque iniciei, quando tomei posse, esta freguesia estava um bocado quase abandonada e alguma coisa se fez. Depois da minha saída, a coisa continuou quase como estava anteriormente. E eu quero dizer o seguinte. Agora, depois de eu tomar posse, nos 8 anos que estive, uma das coisas que eu contatei logo, eu por vezes sou um bocado sensível, porque há pessoas que se isolam nos gabinetes e eu não, eu quero dizer, há pessoas que dizem assim, eu trabalho, mas trabalhar lá dentro não é o que é preciso, é cá fora. É realmente visitar a freguesia, ver as carências da freguesia, ver aquilo que ela necessita, porque não é num gabinete despachar que se resolve nada. E uma das coisas que foi logo confrontado, quando esta freguesia, ou esta junta de freguesia, já estava de 17 anos debaixo do poder que está agora, neste caso, do mesmo poder político. Encontrei esta freguesia quase, não digo abandonada, mas separada até quase uns outros, parecia quase uma freguesia dividida a meio, que quase que ainda hoje se mantém. Esta divisão aqui... A divisão, porque isto é considerado realmente, isto é como costuma dizer aqui, é do Gonçalo, daqui do Gonçalo Cristóvão para baixo, é quase que é uma, do Gonçalo Cristóvão para cima é outra. Eu digo isto porque eu tenho, enfim, não vou afirmar, mas que este Presidente de Junta que está lá há 8 anos, mas já lá estava, ele, quando eu para lá fui, ele já era tesoureiro dessa mesma Junta de Freguesia. Portanto, eu quero dizer que este tempo todo, se calhar nunca passou de Gonçalo Cristóvão para cima, e se calhar ali por aquele passeio, a caminho de Santa Catarina, onde o senhor mora. A primeira coisa que contatei foi logo, foi uma dificuldade de as pessoas, enfim, bateram à porta, de falta de água no Alta Fontinha. Alta Fontinha, não sei se o senhor conhece, é natural que seja aqui há pouco tempo, é precisamente, digamos, a parte mais alta aqui desta freguesia. Que já havia dias, já havia dias que não tinham água, tinham reclamado à Junta, porque a Junta costuma dizer que, não quer dizer que a Junta faça tudo, mas é o elo de ligação à Câmara, como o senhor sabe, portanto, é a Junta, senão então não tinha razão de existir a Junta de Freguesia, então as pessoas iam todas para a Câmara, não precisava da Junta de Freguesia. Mas nunca nada fizeram. E eu, portanto, enfim, como gosto, como digo, de trabalhar fora, não dentro, consegui que rapidamente fosse alterado, digamos, o fornecimento de água na fontinha. Depois havia aqui esta junta, que é aqui, esta tapinha aqui em frente, chamada Junta Velha, um centro de convívio, que era uma salinha onde tinha lá uns idosos, havia um protocolo com a Segurança Social, e havia outra aqui na chamada Superclose, digamos, aqui uma associação de Superclose, que era aqui na Rua Bom Jardim. Pronto, se calhar estavam para ali, eu digo quase como é quem diz ali, abandonados, aqueles das mãos para ali, porque a junta não se deslocava, aqui passava, porque tinha que entrar na junta da freguesia, porque era, digamos, a sede na altura, tinha que entrar ali. E de maneira que eu comecei a frequentar e a visitar aquilo que realmente trazia respeito aqui à junta da freguesia. Até que me chocava, que dava-me a impressão que as pessoas estavam ali, digamos, um pouco abandonadas, quer dizer, aqui era uma, ali era outra, bem, e de maneira que eu nunca mais sosseguei, enquanto não conseguia juntar esta família que é a família, neste caso, da freguesia. Consegui, junto da Câmara Municipal do Porto, que se fizesse aqui um centro de dia, um centro de convívio, que é aqui agora precisamente na antiga junta, e tem ali um centro de dia com, digamos, com dignidade. Portanto, aquilo que me está a tentar dizer é um pouco que aquilo que foi feito passou nestes comigo. Últimos 8 anos começou comigo. Consigo. E pronto, foi, que é para chegarmos lá, o que se fez depois a partir daqui, depois de eu ter saído, neste caso, há 8 anos atrás, desta junta. Temos aquilo que o senhor também ouviu falar, portanto, tem conhecimento aqui, o chamado Bairro do Leal. O Bairro do Leal foi um empenhamento, porque eu visito, quer dizer, eu, como digo, não estou ali no gabinete à espera que me batam a pedir informações. Visitei diversas vezes o Bairro do Leal, tratei, digamos, de tentar desbloquear um processo do Bairro do Leal, e que, felizmente, também foi conseguido, embora o bairro esteja lá na mesma, até também praticamente abandonado. Havia ali na Rua das Musas um conjunto habitacional de Manuel Vieira, 17 ou 18 habitações, que estava também em péssimo estado. Então, juntamente com a Câmara, que eu continuo a dizer, tem que haver, digamos, uma colaboração juntamente com a Câmara. Mas tem que haver também um bom relacionamento, neste caso, junto à Câmara. Senão, então, não ia meia parte nenhuma. Fez-se um tipo de bairro social de 28 casas ali no Alto da Fontinha. E então, essas 17 seriam transferidas para as 28 que estavam, neste caso, que iam ser inauguradas. E os restos que sobravam iam ser realmente por uma primeira fase do Bairro do Leal. Se não estou em erro, são Manuel Vieira, eram 14 fogos, depois iam ser transitados do Bairro do Leal, transferidos do Bairro do Leal, para ocupar as diferenças das 17 para as 28 no Alto da Fontinha. Passaram realmente as das Musas para a Fontinha, para as outras para a parte de cima, e ficou entaipado, aquilo que ficou, que eram para se reabilitar aquilo, para depois ser recuperadas novamente. Ficou, que é esse painel que você vê lá aí fora, aquele painel que você vê de casas, era aquelas, precisamente aquelas 17, que era da Rua das Musas, que estão lá entaipadas, que nunca mais se fez nada. Mas diga-me só uma coisa, só para eu me situar. Isso que me está a relatar é algo que aconteceu durante os seus mandatos? Meu mandato. Estou a falar do meu mandato. O meu mandato, a dizer que fiz, porque senão, então, também, uhum. senão, depois acontece que nos dias não fez nada. Enfim, depois há aquelas coisas que não se fez nada. Maneira que, pronto, foi um digamos... Portanto, teve uma aposta a nível da habitação, ou tentar realojar, pronto, criar condições para as pessoas pronto, viverem melhor. Pronto, exato, isso então falámos, já podemos até, digamos, já uma vez que está na área da habitação, continuamos até na área da habitação. Portanto, conseguiu-se realmente a inauguração dos tais 28, foram transferidas para lá e as outras ficaram entaipadas, lá estão fechadas, e o Bairro do Leal continuou na mesma a degradar-se, e então a transferir as pessoas do Bairro do Leal para outros bairros, em vez de ser transferidas lá para a diferença das 14, não foram. E o que é certo é que vieram das outras freguesias para ali e começou-se a criar até, digamos, um bom ambiente naquele meio, quando esta freguesia, incluindo até o Bairro do Leal, foi sempre um bairro, digamos, eu costumo dizer que é um património desta cidade, sossegado, calmo, sem preocupações, sem nada, e agora, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Falando no relojamento, também houveram muitas casas, também pessoas, olha, por exemplo, aqui na rua de... Se não estou em erro, o Gonçalo Cristóvão. Não, Camões. Houve ali umas 5 famílias, ou 5 ou 6 famílias, que tinham que ser despejadas, tiveram mais um despejo. E aquilo ia para o tribunal, porque o senhor ia mover-lhe mais um despejo. Quando soube que o julgamento para aquelas 5 famílias abandonaram o prédio, eu, neste caso, como vou dizer, não mando voo. Fui eu mesmo ao tribunal falar com o próprio senhorio. Eu às vezes costumo dizer que costumo falar às vezes determinadas coisas porque choca-me estar isto. O senhorio, quando lá cheguei, já tinha sido o julgamento. Pronto, indicaram-me quem era o senhorio, aquele senhor fulano. O senhor até estava de costas, quando bati nas costas, eu disse, eu sou fulano, Manuel Vieira, que é o presidente da Junta da Casa dela. E pedi-lhe, porque 5 famílias, era um padre. O senhor, que eu costumo dizer que nem há gente boa, felizmente, neste país, disse para o senhor presidente, esteja descansado, eu vou-lhe dar um ano para o senhor realojar essas famílias, sem pagar um tostão. Aquilo, sinceramente, chocou-me um bocado. Ao fim de um ano, só tinha realojado 4, faltava uma. Entrei em contacto com o senhorio. Ele deu mais uns meses até realojar essa família. Assim foi. Também consigo. tive outras senhoras aqui no Rua do Campinho, que é ali ao pé da Batalha, uma senhora já de uma determinada idade, em que tinham, estava a ver com um filho, uma nora e dois netos. A senhora também, as senhoras e esse filho, ia ter também uma ação de despejo. E tinha dois netos, miúdos. A senhora velhota, coitada, andava aqui de volta da junta, que é normal. E eu, pronto, ela vê se arranjava uma casa da Câmara. E claro, eu andava junto da Câmara, tentar ver se conseguia realizar realmente aquela família numa casa da Câmara, porque a senhora não queria requerer, não tinham condições para poder alugar uma casa, uma vez que as casas da Câmara, como a senhora sabe, dos bairros são mais baratas, enfim, e até com de maneira que se parece que era toxodependente, não sei o quê, se calhar teriam melhores condições. Olha, eu devo lhe dizer que numa altura, enfim, eu estava, nunca me esqueço, às 4 horas, numa tabacaria na Praça da Batalha, e eu tinha nesse dia um jantar com as coletividades aqui desta freguesia. Telefona-me uma variadora e disse-me, senhor presidente, eu até não gosto muito de me chamar presidente, que eu costumo dizer presidente sou hoje, amanhã não sou, e o meu nome ninguém me tira enquanto for vivo. Mas pronto. Senhor presidente, tem duas casas, uma era para pertencer a Paranhos, outros ali para os lados de Campanhá. Duas casas, dois T2, mas precisam de obras, a Câmara já na altura. Não tem condições de fazer grandes obras, mas uma tem poucas, mas vai escolher. Olha, porque a senhora lá neste caso, ela só dizia assim, eu já não me importo do meu filho nem da minha nora, eu queria realmente deixar um realojamento para os meus netos. Eu fiquei tão sentido que eu devo dizer, tenho vergonha de dizer, é a minha Maria Estar, sou eu, fui para o jantar com as coletividades, até foi na Liga dos Combatentes. Olha, já não fui capaz de jantar, já nem fui quase capaz de falar. Porque chocou-me realmente, pronto, esta família vai ficar, pronto, as crianças, esta senhora amanhã, pronto, quando foi chamada, pronto. No dia seguinte, fui com a assistente social para ver a casa que seria em melhores condições, com menos obras. E eu então, nessa minha intervenção que tive nesse jantar, eu disse, olha, ninguém sabia, a não ser eu, então para o executivo, porque aquilo foi de tarde, o jantar era à noite. E eu disse, olha, nem que eu tenha que hipotecar a junta para salvar esta família. Também, passado 2 dias ou coisa assim, uma senhora que era presidente da Casa do Benfica aqui do Porto, teve a gentileza, uma doutora Rosa, não sei o quê, levou-me um cheque. E ele disse, olha, senhor presidente, fiquei tão chocado, está aqui um cheque para recuperar, coisa que não aceitei porque acho que a junta, pronto, enfim, foi a minha maneira de falar, a junta não tinha nada a gostar, e ela também disse, a senhora, a doutora disse-me, olha que isto, então vou entregá-la a uma coletividade da sua freguesia, pronto, não. Isto é do realojamento, estamos na parte do realojamento. Sim, mas acho que já ficou um bocado a ideia do que é que foram, qual é que foi a sua postura há 10 anos atrás, não é? E eu percebo que é importante sabermos o que é que aconteceu, mas agora, também é importante sabermos agora o que é que vamos votar. Está bem, mas para saber também aquilo que se fez, porque senão, claro. Isto vem a propósito de, tive aqui outras senhoras aqui da Fontinha, que também tinham uma ação de despejo, e bateram-me também à porta com uma ação de despejo, e eu estou ligado a uma associação, neste caso de inquilinos, e eu telefonei para essa associação e disse, olha, vão atender estes senhores assim, porque, opa, e pronto, atendo, que depois tiver que pagar, eu pago, seja o que for, mas eu pago. E o senhor também, que era até taxista aqui de Alta Fontinha, foi, digamos, um advogado em que eu estou ligado, tratou-lhe do assunto sem que o senhor fosse digamos, despejado. Isto é um pouco que podia alargar muito esta situação do Alta Fontinha, da habitação. E o que é que, quais é que vão ser as suas apostas agora? As minhas apostas, e como acabei de dizer, portanto, as pressões, pronto, foram pressões num bom sentido, mas pedidos ao Sr. Fulano, e porquê? Porque além do centro de convívio, havia uma das coisas que eu também tinha uma aspiração bastante grande, era fazer, digamos, uma residência comunitária para idosos. Na altura tratei, estava aqui uma casa de saúde aqui na rua João Oliveira Ramos, se não estou em erro, ali em cima, ali um centro de saúde, estava desocupado. Entrei em contato com a ministra na altura de saúde, seria possível ceder-me aquele espaço para fazer ali uma residência comunitária. Ela escreveu-me a dizer que aquilo que não era património de Estado, que tinha senhorios, e o senhorio um até da rua Gonçalo Gustavo, outro pertencia ao Lazo da Foz, deu uma direção de senhores, um nome de direção, pronto, mas tinha senhorio para se pagar assim uma renda tão elevada, não. Agarrei-me então um bocado à Câmara, neste caso aos vereadores da Câmara, na altura o falecido Armando Pimentel, na altura vereador da habitação, extremamente simpático. Cedeu-me uma casa aqui na Rua do Bom Jardim, que faz esquina para o bairro do Liada. A pagar 1.000 escudos por mês, para não ser assim gratuito, portanto, é aquele preço simbólico, ainda hoje creio que é a mesma coisa. Hoje não são 1.000 escudos, são 5 euros, ou uma coisa assim. Sim, senhor, tem 2 andares. Então consegui também, através, neste caso, dos arquitetos mesmo da Câmara, o projeto para aquele empreendimento. Fizeram o projeto, ficou aprovado na Câmara, foi aprovado para 12 camas com elevador, com cozinhas e tudo. Depois também fiquei um bocado, como é que ia dizer, mais quando um médico da Ordem do Terço me disse: senhor Vieira, eu tenho acompanhado muito a sua obra. Se o senhor arrancar com esse empreendimento, pai, eu prometo, forneço-lhe, arranjo com que lhe forneça equipamento, eu, como médico, a minha mulher, como médica, damos-lhe apoio gratuito a essa sua residência comunitária. Infelizmente, está lá, fechada, nunca ninguém deu um passo, podem dizer que não tem condições, pois na altura tinha condições, era a Câmara, também tem condições agora, mas pronto, tudo bem. Foi algo que deixou encaminhado, que depois claro, não que, foi implementado. Que eu devo dizer que era uma das minhas aspirações. A outra é para a juventude. Esta é a juventude, que é a juventude, que também, São Telefonso, não tem nada, não há nada. Então, como vereadora também da Câmara, estávamos a pensar de fazer ali, ao pé da escola, no alto da Fontinha, um espaço, tipo pavilhão, mas era preciso expropriar uma fábrica que está lá desativada, uma fábrica, de maneira que, vereadora, se vamos ver, se a coisa não for assim muito alargada de dinheiro, podemos expropriar esta fábrica, então fazemos aqui um pavilhão para a juventude. Mas tornou-se um bocadinho difícil, então depois foi-me comunicado, olha, possivelmente será ali na Lapa, será um pavilhão na Lapa, só que deixa de ser só para São Telefonso, mas será para São Telefonso e Sudo Feita, porque ali a Lapa até pertence mais a Sudo Feita que a São Telefonso. Bem, isto foi, são, digamos, dois projetos que eu deixei um bocado, são aqueles projetos grandes que me deixou assim um bocado atravessado e que eu gostaria de ver realizado porque digamos, foi um sonho, uma vez que arranjei para o centro de dia, agora seria uma residência comunitária e digamos, um pavilhão para a juventude. Pronto, depois era mais fácil, com certeza, a recuperação, neste caso, no área da habitação, seria mais fácil, propriamente, estes empreendimentos mais fortes. Sim, outro tema também, o último que o nome até é referido, é a questão da limpeza. Limpeza urbana. Acha que é possível a Junta fazer alguma coisa a esse nível? Acha que o ambiente que temos atualmente é esse nível que é bom? Podia ser melhorado? Olha, eu acho que é péssimo melhorar, eu acho que precisa de tudo, e a limpeza. A limpeza, porque eu continuo a dizer que não é Junta que pode, a Junta realmente é como você sabe. O ELA, neste caso, é junto à Câmara. Mas a Junta é que tem que fazer. Às vezes, digamos, as políticas são iguais e as pessoas não querem entrar naquele. Mas não podemos olhar a isso, nós temos de olhar aquilo que eu digo. Eu fui aqui, sou candidato à freguesia, não sou candidato para o partido, sou candidato à freguesia, à população da freguesia. E é nisto que as juntas devem também pensar, é nos seus fregueses da sua freguesia e não, às vezes, do outro lado, onde está, digamos, o poder, que é sempre a autarquia, a Câmara. Mas, e aqui, como sabe também, as Câmaras têm, enfim, serviços de limpeza e de higiene, essa coisa toda, só que, enfim, é aquilo que os senhores deram a voltinha para a nossa cidade. Isto é uma vergonha, dizendo assim, a segunda cidade do país, e que está mesmo, isto é, digamos, numa lixeira, mas pouco menos. Mas acha que é algo que tem que ser resolvido? Claro, de forma, claro. Mas com... Câmara, junta, não é... Eu continuo a dizer, não estou aqui a deitar as culpas, que a junta não vai... O que a junta tem, digamos, também algum poder, senão então não vale a pena também, neste caso, não vale a pena existir juntas. Tem, a junta tem algum poder, para a junta da autarquia, neste caso, da Câmara, para que... digamos, faça a sua higiene na sua cidade, porque a Câmara não se resume só na Praça da Liberdade, são 15 freguesias, e de maneira que, portanto, acho que, neste caso, a Junta é que tem que se empenhar nessa área da limpeza. Já falamos de habitação, terceira idade, ambiente, juventude, estive a ver no site da sua candidatura. No programa estava a referir também a questão dos infantários e escolas. O que é que, sim, que, sim, que sim. Pode falar? Olha, os infantários e escolas, porque eu falei, digamos, até um pouco, ou até pouco, sobre mesmo também a juventude, porque esta freguesia, como o senhor, portanto, como viu cá em Santo Afonso, com certeza já vai tendo algum conhecimento, esta freguesia é muito envelhecida. Eu acho que é das freguesias mais envelhecidas aqui da nossa cidade, até do nosso concelho, neste caso. E portanto, precisava até de chamar assim, neste caso, também a juventude, porque a juventude é o que falta cá, e mesmo os poucos que há não têm onde se ocupar, não têm nada também. E de maneira que às vezes depois afastam-se precisamente, às vezes, até, digamos, desta freguesia. Porque acho que a juventude nunca sentiu aqui nesta sua junta de freguesia, apoio nenhum que lhes falta também à juventude. A respeito dos infantários e das escolas, olha, eu, por exemplo, na altura também foi uma das nossas lutas, foi um ATL, em que a Drena, na altura, cedeu-nos ali no Alto da Fontinha, se não estou em erro, três salas, parece que foi três salas para digamos, pôr ali um ATL. Ali se montou, fez o ATL, agora, e eles dizem assim, a lei, o governo é que acabou, que é falso, que eu, por exemplo, acabei agora esta semana, eu digo esta semana, anteontem, numa Assembleia de Freguesia na Sé, numa Freguesia da Sé, onde os homens estava na Freguesia da Sé, este último mandato, e não se acabou lá com o ATL mantém-se, e aqui acabou-se com o ATL, e até parece com um infantário que se entregou à Câmara, muito que é lamentável. Mas acha que são... quer dizer, o serviço continua a existir, só que em vez de ser prestado pela Junta, é prestado pela Câmara. Para que um deles, uhum. parece que é só um deles. Uhum. E acha que fazia sentido recuperar isso? Porque a Junta consegue dar um serviço melhor? Se nós o pouco temos, perdemos, abandonamos, então daqui a pouco isto, enfim, como sabe, é a mesma coisa, como eu digo, se vamos até às escolas, isto, por exemplo, também. Todas as freguesias, como sabe, também todos os anos também mandam as crianças para as praias, por exemplo. E o conhecimento que eu tenho é que esta junta freguesia já vai para dois ou três anos que não põe as crianças, não vão as crianças no período de férias para as praias. Pá. Agora, como digo, pouco temos, e mesmo, ao menos já não digo, mas pelo menos conservar o que temos, e o que tem acontecido nesta freguesia tem sido um abandono total de tudo. Porque, enfim, acho que o senhor presidente, acho que não é, estas coisas não são nos gabinetes, aquilo que eu digo foi uma das coisas que eu nunca fui nem sou, nunca fui nem sou de gabinete. Eu gosto de ver, visitar e saber, e falta, não sei o que, porque não é dentro daquilo, às vezes, uma informação que nos dão, porque às vezes as informações até são negativas, como a senhora sabe, não é? Portanto, às vezes, conforme os interesses, não é? E de maneira que a gente tem que visitar para ver. E é isso que eu sempre fiz durante a minha vida, e, enfim, isso para lá fora farei a mesma coisa. Um último tema, talvez, em relação... Uma coisa que tem diferente em relação às outras candidaturas todas, pelo menos como tenha percebido, é que tem um site próprio onde tenta comunicar a tenho, olha, tenho, coisa. Tenho, olha, felizmente, portanto, tive aqui, isto não é uma aliança, mas é um grupo de jovens que na altura que, pronto, que eu fui, enfim, quando neste caso... contactado, e neste caso com um grupo de jovens, felizmente, eu digo felizmente porque são, eu sinceramente, aquilo que eu sou, não tenho aquela capacidade de pronto, mas hoje a juventude brinca com aquilo como quem, enfim, e felizmente que, e estão aqui alguns deles, um grupo de jovens que, pronto, e além também dos meus que também estão ali, lidam muito bem com esses, esses sites, internet, essa coisa toda, de maneira que, felizmente, pelo menos a gente já dá mais também para o exterior e para vocês jovens, porque não é, digamos, esta cidade, como é que é dizer, esta freguesia tão envelhecida que, se calhar, bom, mas estes jovens, pelo menos já, enfim, com mais facilidade. E acha que ainda bem que lhes agradeço esse excesso. pelo menos é uma contribuição que evita-me de eu escrever mais. E a nível da junta, está, considera que este tipo de novas tecnologias pode ajudar de alguma forma à junta? Sim. Sim. Tem alguma ideia já do que poderá ser feito a esse nível? A junta já tem um site, vai pondo lá algumas notícias, vai pondo alguma informação. O que é que lhe parece? Pois é, aquilo que lhe parece é que, como digo, além de contar com a equipa das mais, também conto com esta equipa da juventude, que, como lhe digo, também espero muito deles, porque é aquilo que eu costumo dizer, a minha vida, se pode dizer, está feita, é a juventude, portanto, isto, o país é deles. Eu vi-me até para eles, às vezes, o país é vosso, pá, pelo menos não posso ser já, mas tem que começar para se lá chegar. E de maneira que eu aqui estarei, digamos, como costumo dizer, para lhe dar todo o apoio necessário, de maneira que, e espero e conto com eles, que eles têm capacidade para isso, de maneira que acho que vamos a bom porto, como diz o ditado. Muito bem. Não sei se quer referir, acho que tocamos mais ou menos os temas todos, não sei se quer expandir mais alguma coisa sobre algum tema. Podemos dar não, sabe, isto é que... deixe-me só voltar um bocadinho atrás. A respeito das pessoas, porque são sensíveis, ou ser sensíveis, eu quando tomei posto esta freguesia, também já se fazia, e o senhor sabe disto também, destes passeios anuais, estes passeios de idosos, que não vão todas as freguesias, não é? Isto é para ver a sensibilidade que as pessoas estão miradas. E eu quando tomei posse, pronto, havia aquele passeio anual, enfim, que era, parece que tinham 7 ou 8 caminhonetes, mais ou menos, dessas coisas. De maneira que as pessoas vinham para aí, quando diziam, vinham para aí às vezes às 5 horas da manhã, porque aquilo era aquelas, portanto, depois está cheio, acabou. Aquilo primeiro ano ainda foi, eu acho que ainda foi, não sei se o segundo já foi, mas o que é certo é que aquilo também me chocava, disse, então como é que quer ser? As pessoas da freguesia estão aí às vezes desde as 5 horas da manhã, e era só num dia, às vezes até chover, estão cá fora. Isto não pode ser. Até que eu disse, não, esta freguesia, as pessoas são da freguesia, são todos, portanto, não, isto não é um dos para uns, um dia para os outros. Estão à espera de uma vaga, depois, não, vocês fica na lista de espera, não sei o que é isso. Não. Disse à assistente social na altura, assim, não, menino. X dias, porque as pessoas banham todas, então era X dias para as pessoas se inscreverem e quando acabarem, então acabou, todas. Não é, são 8 caminhonetes e as pessoas ficam em casa. Ou é para todos, ou então não se faz passeios a ninguém. E acabei por levar 12, está a ver? 12, porque não. Enfim, acho que depois era muito desagradável as pessoas estarem ali a escrever e estar à espera de uma desistência para poder. E a partir daí, pronto, é como eu posso dizer que até o primeiro passeio dos idosos foi organizado por mim, Manuel Vieira. Foi o primeiro, enfim, foi na altura, porque hoje na altura era membro da Assembleia da Freguesia e foi nos 350 anos da Freguesia. E um dos pluros que me deram foi esse. E eu acho que eu desempenhei mais ou menos razoável. Portanto, e isso eu tenho algum orgulho nesse trabalho. Muito bem. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, porque também continuo a dizer, o futuro está nas vossas mãos, porque o senhor também é um jovem e esperemos realmente que o senhor se empenhe, porque o país precisa de vocês, porque, não, como digo, não é de nós que nós estamos, eu costumo dizer, falo por mim, eu estou de saída e vocês estão a entrar. E de maneira que o país precisa de vocês, de maneira que acho que, pelo menos a juventude, enquanto às vezes se critica a juventude, acho que não, acho que a juventude é boa, desde que seja também acarinhada, porque às vezes também não são, de maneira que é isso. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Obrigado.